Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, que está se iniciando nesse momento, com muita satisfação, trazendo para vocês de segunda a sexta-feira os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da teosofia. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos levando para vocês as temáticas das ciências e tradições ocultas, utilizando o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, como base para os nossos estudos. E no dia de hoje nós estamos chegando aqui a um ponto do nosso estudo para estudarmos o simbolismo das flores, das plantas, frutos e árvores. Essa que é uma das partes mais interessantes do simbolismo esotérico. E com certeza estaremos falando da natureza. A natureza, ouvintes, que é a mãe de tudo e de todos, nós precisamos estar cientes da nossa relação profunda com a natureza. A natureza não é propriedade do ser humano. Nós, na verdade, fazemos parte da natureza e temos que saber, ouvintes, respeitar esse grande princípio, pois o homem, todo o seu trabalho no mundo, está causando muito mal para o meio ambiente e está não só sujando, intoxicando, mas principalmente enfeiando a natureza. Então nós vivemos muitas vezes em ambientes inadequados, ambientes insalubres, porque o ser humano não se encontra dentro da sua relação com a natureza. E no dia de hoje, de uma forma muito grata, nós vamos trazer para vocês algo desta sabedoria profunda que nos traz Manly Hall no seu livro, pois ele vai nos falar exatamente desta profunda relação que existe entre o ser humano e a natureza. Mas antes de passarmos aqui a comentar o livro do Manly Hall, porque ele já entra de sola aqui num tema bastante difícil para aqueles que estão chegando agora na temática espiritualista, nós temos que saber, ouvintes, que todo o sistema do corpo humano, toda a atividade, a nossa presença aqui na Terra, na verdade é uma expressão da nossa divindade. Nós jamais devemos esquecer isso. E como muitos e muitos escritores têm colocado, como as próprias escrituras sagradas do cristianismo colocam, o corpo do homem é o templo do Espírito Santo. Então não há uma única função do corpo humano que não deva ser considerada como sagrada. Desde as capacidades sensórias, desde o funcionamento das nossas células, das nossas glândulas, desde as possibilidades de percepção que nós temos, até o nosso sistema ingestor ou digestivo, até o nosso sistema excretor, a produção de substâncias que o corpo humano faz, tudo, ouvintes, está em profunda conexão com a natureza. E nós temos que ter olhos abertos, temos que ter uma comunhão profunda com a natureza, se nós quisermos entender o ser humano. Pois como nós dissemos no início, o ser humano é parte integrante da natureza. Nós não somos donos desse planeta, não somos donos da natureza, não somos proprietários de nada que existe no universo. Mas sim, nós devemos nos integrar. Devemos ter uma visão não só ecológica, mas uma função de que o ser humano é vivo dentro de um outro grande organismo vivo, ou dentro de outros grandes organismos viventes. E a nossa consciência só é possível através da manifestação de milhões, bilhões, trilhões de células e outros pequenos seres vivos que se compõem, que se ajuntam e permitem então que o ser humano viva. E um grande princípio espiritual que nós abordamos aqui há meses atrás, não nesse ano, mas há anos atrás, que são as leis herméticas, nos falam, ouvintes, de um grande princípio que está na natureza, que é o princípio da polaridade. A polaridade está presente em tudo. Nós, ouvintes, temos que aprender que essas polaridades também se manifestam na fauna, na flora e também no nosso gênero humano. Então, os seres humanos, homens e mulheres, manifestam cada um uma das grandes polaridades. E é a sua junção, é a sua comunhão que fazem com que a nossa espécie possa procriar e possa continuar e se multiplicar sobre esse planeta. E é praticamente o que nós mais estamos fazendo nos dias de hoje, mas infelizmente de uma forma inconsciente. Nós temos que estar mais conscientes, ouvintes, desses princípios. Então, ao falar do simbolismo oculto que a natureza, que as suas plantas, suas árvores, suas flores, seus frutos possuem, nós estamos falando desta manifestação da lei das polaridades, ouvintes. Feminino, masculino, negativo e positivo estão aí das mais diversas formas. E o esoterismo, a religião também, usa como símbolo esses princípios. Então, Melly Hall entra logo falando de cara aqui. A Ione e o Falo eram adorados por quase todos os povos antigos como símbolos apropriados do poder criativo divino. Então ele começa exatamente falando desse símbolo que é a Ione, o grande símbolo da polaridade feminina, e do Lingam, ou do falo, que é o símbolo da virilidade ou da manifestação masculina. Então ele nos coloca e vai nos expor exatamente como esses dois princípios são expostos nos mistérios antigos. Então ele nos diz que simbolicamente são símbolos de Ione, ou do princípio feminino, né? Que nós estamos aí exibindo símbolos indianos clássicos, né? Que lamentavelmente no Ocidente nós não temos símbolos tão tácitos, tão claros como esses. Mas ele nos diz que tanto o Jardim do Éden, com a sua luxuriosa natureza, como também a arca, ou que nas histórias cristãs e na Bíblia representam essa capacidade de receber, de conduzir pelas águas, as águas tumultuadas, os seres, como também os grandes portais dos templos, das igrejas, dos grandes locais sagrados, não só no Ocidente, como no Oriente, e também o véu dos mistérios, ou como é conhecido, a Vesica Piscis, né? Esse grande símbolo que nós expusemos aqui quando falamos da matemática e da numerologia. Todos esses símbolos são representativos do princípio gerativo, regenerativo da natureza. E além desses também nós temos o Graal, ou o cálice, que também é um representante dessa capacidade interna, que é representado muitas vezes nas artes, com os arcos, com as portas de entradas das igrejas ou dos templos, das catedrais, e que contém dentro de si a raiz oculta, o poder oculto da Trindade, a raiz de três, que era um número irracional, que era tido como sagrado e secreto pelos pitagóricos. Todos esses símbolos, eles representam exatamente o princípio feminino, o princípio que é capaz de manter no seu útero a capacidade reprodutiva e geradora. Então, a arte sacra, a arte religiosa, ela tem usado esses símbolos para representar das mais diversas formas, e aqui nós só falamos alguns deles, esse poder gerativo, e que é feminino. Mas também há a simbologia masculina, pois é o outro polo necessário. Então, além desses que já foram abordados, e que o Graal, o cálice, é o último dos símbolos femininos, quando nós abordamos, por exemplo, a figura da pirâmide, com a sua forma, com o poder que as grandes pirâmides já construídas possuem, ou quando nós falamos do simbolismo dos obeliscos, que na verdade são pirâmides elevadas, e já expusemos aqui para vocês exatamente o simbolismo do obelisco, que representa o homem aperfeiçoado, porque no topo de todo obelisco deve haver uma pirâmide. Então, o corpo do obelisco representa o quadrado, ou a matéria. O corpo que se eleva para os céus, jogando para o alto, elevando, exaltando a Trindade ou os poderes internos ocultos do ser humano. E além disso, e nós podemos ver que há locais, né, como a Praça do Vaticano, né, diante da Basílica de São Pedro, a Praça de São Marcos no Vaticano, que tem, né, no seu centro um grande obelisco, que aliás foi trazido do Egito. Ele tem exatamente a representação dupla da praça como um todo, um grande espaço vazio, representando o princípio feminino, e aquele obelisco no centro da praça representando o falo, ou o poder regenerativo masculino. são representações que, por exemplo, as grandes cúpulas das catedrais também representam esse grande poder feminino, a própria sabedoria que está sempre prenhe das transformações que são possíveis acontecer. E outras figuras mais simples, como cones ou como as torres, os prédios, os arranha-céus e também zigurates, outras torres e prédios que se ergam no espaço, chegando até mesmo aos monolitos, né? Todos eles são representações, e há muitos outros, são representações do princípio masculino. Então são essas duas forças que estão constantemente em ação, se autofecundando, se relacionando para que o mundo tenha realmente a continuidade e tenha a sua todo o seu desenvolvimento. Então, nos Mistérios de Eleusis, nos diz aqui Manly Hall, que foi o maior de todos os cultos e das mais antigas sociedades secretas, então estabelecia um padrão muito elevado do ponto de vista moral, em que se poderia falar exatamente dessas coisas sem, obviamente, se cair na obscenidade. Infelizmente, no mundo ocidental, no mundo que nós chamamos de moderno, né, esses assuntos eles ficam legados a um segundo plano, porque infelizmente a cultura judaico-cristã, ao contrário de povos antigos, não sabe reconhecer no corpo físico do ser humano o local onde a divindade se manifesta. Apesar dos seus textos sagrados dizerem isso, então quando representações até do corpo humano são feitas até no nível artístico, infelizmente há uma rejeição. Então nós temos que saber separar muito bem isso, queridos ouvintes, porque não existe nada mais divino, não existe nada mais conectado com a verdadeira espiritualidade do que o corpo do ser humano. Por isso que a própria arte, a escultura, a pintura, todos os grandes gênios e mestres destas artes reconhecem que representar o corpo humano e a sua inclusão na natureza é a forma de arte, a forma mais perfeita de representar a divindade, porque ela se encarna na natureza. Então, é assim, ouvintes, nós não podemos jamais olvidar esse aspecto, porque se a nossa arquitetura constrói monolitos, prédios, catedrais, praças, pórticos e ergue pirâmides, ergueu pirâmides, mas ainda hoje ergue os seus símbolos que têm internamente esse simbolismo, o que se está cultuando, o que se está relembrando é o poder oculto, o poder regenerativo, criativo que existe dentro de cada ser humano. Não há nada de obsceno, não evoca de forma alguma uma sexualidade desregrada e nem sugere de forma alguma isto. Então nós temos que relembrar que todas as representações, inclusive de espadas, de objetos pontudos, pontiagudos, cortantes, e principalmente na iconografia, na representação gráfica, artística, também evocam esse princípio. Então, para os povos antigos, a Trindade se manifesta na Terra como a Sagrada Família. Pai, Mãe e Filho são manifestações dessas forças que se manifestam da maneira própria no corpo humano. Então, mesmo que contrariamente aos ditames da razão, nos diz aqui Menlihau, foi estabelecido um padrão que afirma que a inocência da nossa espécie e, obviamente, a sua ignorância é algo a se desejar do que a virtude que nasce do conhecimento. Então, nós propomos exatamente o contrário. Nós precisamos conhecer esses princípios para reconhecê-lo nas manifestações. Então, esperamos, né, que finalmente o homem venha aprender que ele nunca precisa ter vergonha da verdade, e isso inclui a sua própria natureza corporal. Até que ele aprenda isso, ele infelizmente não poderá se unir a Deus como ele gostaria, pois se o corpo é a expressão da sabedoria divina, se o homem o rejeita, ele também rejeita a criação, rejeita, infelizmente, a sua natureza mais profunda. Então, mesmo que os textos sagrados digam que o corpo é o templo vivo de Deus, ao mesmo tempo nós vemos das mais diversas formas se declarar que a matéria e a função do corpo, desse que é o templo, segundo os textos sagrados, seja impuro, e que seja uma ofensa se estudar suas funções e os sentimentos e a sensibilidade que ele provoca. Então, por esta atitude mórbida, o corpo do homem, né, do ser humano, a casa de Deus, é, de certa forma, degradado e caluniado. Então, não adianta se tentar evitar as representações gráficas, né, que poderiam evocar, né, o simbolismo fálico, o falicismo, que não é simplesmente desenhar ou mostrar algo que relembre o membro sexual masculino, ou que, como os orientais fazem de forma mais gráfica, né, a união de Yoni e de Lingam, né, que sem o qual, obviamente, não poderia haver nenhum ser humano nesta terra. Não adianta se tentar evitar simplesmente a representação e se excluir isso do imaginário das pessoas, porque ele já está, né, intrinsecamente dentro de cada ser humano. Então, nós não podemos negar o que é natural, e outros povos antigos tinham exatamente uma sabedoria, uma cultura que incluía muito mais claramente o ser humano dentro dessa representação. Então, o primeiro bloco do programa foi só para introduzir o assunto, porque no segundo bloco nós pretendemos falar, mesmo que seja aceleradamente, das plantas, das flores, e como algumas delas também, não só por serem da natureza, por serem elementos naturais, mas porque no nosso inconsciente, na sabedoria das idades, as plantas também fazem parte do simbolismo esotérico, que é o objetivo dessa nossa série de programas, ouvintes. Então vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo enquanto eu refresco aqui um pouco a garganta. Vocês vão ficar aí mais uma vez com a locutora do Google aí, fazendo o convite para vocês virem nos apoiar, se integrar aqui no número, no hall dos associados e simpatizantes aqui da Levir. Precisamos da sua ajuda para manter esta iniciativa e todas as outras iniciativas que nós propusemos e há 15 anos estão no ar aí, ouvintes, beneficiando milhares de pessoas que buscam diariamente na internet. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos falando com vocês sobre o simbolismo das plantas, das flores, dos frutos, das árvores. E antes de chegar nesse assunto, tivemos que falar da árvore, que é o próprio ser humano, nos incluindo, obviamente, dentro desse simbolismo que nós pretendemos trazer também. Então, quando nós falamos, né, dentro do simbolismo esotérico, do simbolismo das plantas, das árvores, das flores, na verdade, ouvintes, nós estamos trazendo algo do simbolismo que está muito profundo, arraigado na tradição esotérica, pois a tradição esotérica é muito mais antiga do que qualquer outra coisa que reconheça a nossa ciência, a nossa história, a nossa arqueologia. Então, as plantas, as flores, as árvores sempre foram escolhidas como símbolos por muitas razões, né? A grande variedade da flora tornou possível encontrar praticamente uma planta ou uma flor que se adequasse a qualquer tipo de condição material ou abstrata. Então elas são ótimas como símbolos. Então uma planta pode ser escolhida como símbolo por causa dos mitos que com ela se relacionam e da sua origem, como as histórias de Daphne e Narciso, ou por causa do ambiente peculiar em que elas prosperam, como a orquídea e o fungo, e devido à sua forma significativa, como a flor da paixão e o lírio da Páscoa. Quer seja também pelo seu brilho ou pela sua fragrância, como a flor da verbena ou da alfazema, ou porque por sua forma são preservadas a beleza eterna. Então, devido a essas muitas características, principalmente as flores e algumas plantas são sempre usadas dentro de um simbolismo mais amplo. E nós vemos aí até no nome das pessoas, né, como o meu mesmo, né? Osmar de Carvalho, né? E nós vemos os Carvalhos, os Oliveiras, os Silvas, né? Silva, que significa floresta, né? Então no Brasil nós temos duas grandes famílias, né? O dos Silva, que representam aqueles que habitavam na parte do interior, na floresta, e os Costa, né? Que são residentes do litoral. E nós sabemos, um informe da história, que quando o povo judeu foi perseguido na Europa, principalmente na Espanha e em outros países, os judeus tiveram que abandonar os seus nomes de origem e adotaram então o nome das mais diversas plantas, dos oliveiras, dos carvalhos, dos freixos, né? E de plantas, né, que davam frutos, né, os figueiras, e por aí vai, que até hoje nós vemos aí se reproduzir no nome das pessoas, que evocam exatamente como no carvalho a dureza e a resistência das suas fibras, né, da sua madeira portentosa, ou dos frutos, não só comestíveis, ou das suas flores realmente belas, que então se incorporaram aí no nome das pessoas. Mas, para falar um pouco desse simbolismo, nós podemos, né, focalizando um pouco mais a espiritualidade, a grande flor que realmente remete ao simbolismo espiritual é a flor de lótus, né? O lótus, que é uma flor que partilha dessa natureza de três elementos, pois ela nasce na terra, no lodo, no fundo dos igarapés, passa com o seu caule pela água e finalmente floresce no ar acima da água. Então, por essa tríplice natureza, então ela era adorada no Egito e na Índia, no Oriente em geral, pois obviamente ela representa a própria evolução espiritual do ser humano, que vem desde lá de baixo, dos reinos inferiores, subindo então pelo desenvolvimento da emoção, da sensibilidade, representada pelas águas, e vai subindo até finalmente florescer no ar. O ar, que representa a mente, a consciência. E outras flores são muito representativas também para algumas tradições espiritualistas, como as rosas, né? Principalmente entre os rosacruzes, né? O ocultismo ocidental, ele tem o símbolo das rosas, representando exatamente os chakras, os centros energéticos que o ser humano possui. Então, os orientais falam exatamente que cada chakra, cada roda, pois chakra quer dizer roda de energia, tem uma certa quantidade de pétalas, né? Que então a rosa na cruz, né, ficou sendo representativo desta natureza que desabrocha e oferece a sua beleza ao mundo. E no centro da cruz, que também é um símbolo fálico, é um símbolo do poder da energia divina que desce do alto e se embrenha na matéria e permite que haja a transformação de tudo ou de todas as coisas. E outras plantas e árvores famosas, nós temos a famosíssima árvore Yggdrasil, da tradição nórdica. Esta árvore que participa do famoso cultus arborum, ou seja, o culto às árvores, e se dizia que a árvore Yggdrasil, pelo menos como os nórdicos a mencionavam, ela tem não na terra as suas raízes, mas sim no céu. Então, o culto das árvores, como representativos da divindade, foi prevalecente em todo o mundo antigo. Templos foram construídos frequentemente no coração de bosques sagrados, e cerimônias sagradas noturnas foram sempre conduzidas sob os ramos das grandes árvores espalhadas por toda a floresta, e fantasticamente decoradas, enfeitadas em honra das suas divindades, que eram seus patronos. Em muitos casos, se acreditava que as árvores possuíam os atributos do poder divino e da sua própria inteligência. E daí, então, que estar com a natureza e estar sobre essas árvores sagradas era muito necessário, e sempre se buscava realizar os rituais nas florestas. E também a beleza, a dignidade, a solidez e a força das árvores, como os carvalhos, os umeiros e os cedros, eram sempre conduzidos na adoção como símbolos de poder, de integridade, de permanência, de virilidade e também poder divino. Então os escandinavos, né, que cultuavam Yggdrasil, consideravam o macrocosmos, ou o grande universo, como uma árvore divina que crescia de uma única semente semeada no espaço. Os gregos, os persas, os caldeus e até os japoneses têm lendas que descrevem o eixo desta árvore em que gira a terra e sobre a qual ela está atada, como se fosse um fruto de uma árvore infinitamente grande. E Kapila, na Índia, declarou que o universo era uma árvore eterna, e Brahma, que brota de uma semente imperceptível e intangível, e cada espírito ou chispa espiritual divina é apenas um broto dessa árvore que nós não podemos enxergar. Então, daí nós passamos ao profundo simbolismo da árvore da vida, a árvore da Cabala, a árvore cabalística, que é um sistema oculto de compreensão do próprio ser humano, pois não há como se estudar o ocultismo sem passar, nem que seja por um momento, pelo estudo das 12 grandes dos 12 grandes pontos da árvore da vida cabalística e dos seus caminhos e das passagens entre esses princípios, pois também ela representa a grande comunhão das energias e dos princípios, né, espirituais que existem do mundo, pois de Malkuth até o Ain Sof nós temos desde o plano físico até o plano espiritual. Então, as sociedades secretas têm na árvore da vida da Cabala desse conhecimento oculto como um grande método e uma maneira de se decorar, inclusive, né, esses princípios espirituais, que obviamente não é o nosso objetivo aqui discutir os pontos da árvore da vida. Mas essa árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é mencionado no Gênesis da escritura judaica, que depois se transforma também num texto da religião moderna, o cristianismo. Então, aí nesta árvore está escondida o grande arcano, o grande mistério esotérico, porque ela partilha exatamente do simbolismo divino que a árvore representa. Então ela é o ponto de equilíbrio, o segredo da imortalidade espiritual. Esta árvore do bem e do mal, do conhecimento, como o nome indica, representa a polaridade, né? O seu equilíbrio e o seu desequilíbrio, o segredo da mortalidade e da imortalidade. Então, os cabalistas, né, os judeus esotéricos, né, que estudavam dessa forma, atribuíam a coluna central da árvore da vida da cabala e as suas ramificações exatamente o conhecimento da árvore da vida. E como eles mesmos diriam, as forças desequilibradas parecem e desaparecem no vazio. E aquele fruto, supostamente uma maçã, né, que Adão e Eva consumiram, né? Na verdade, Eva, que depois leva para Adão, ela representa o conhecimento dos processos da procriação, e não só física, mas também metafísica, pelo despertar do qual foi estabelecido então o universo material. A alegoria de Adão e Eva no Jardim do Éden é, obviamente, um mito cósmico, revelando os métodos de criação individual e universal. E, lamentavelmente, a história literal, né, aceita por tantos séculos sem se pensar a respeito, é, obviamente, absurda se ela não for o condutor de um significado simbólico. Mas o mistério criativo do qual ela é símbolo é uma das verdades mais profundas na natureza. Os ofitas, né, uma das seitas esotéricas judaicas, ou ofitas, ou adoradores das serpentes, reverenciavam exatamente essa árvore e aquela cobra edênica, ou seja, a serpente que se apresentou a Eva, na verdade não era o diabo, como muitos imaginam, mas nós já tratamos no nosso último programa de esclarecer que os sábios sempre foram chamados de serpentes, de dragão. Então, quem se apresenta, obviamente, lá no Jardim do Éden, como é que o diabo estaria lá no começo da criação? Mas sim, a serpente foi um sábio que não incitou Eva a cometer um crime, mas sim a tomar o jugo, tomar as rédeas da sua própria evolução, entrando para a materialidade, entrando para o desenvolvimento e o processo reprodutivo, que sem o qual, obviamente, não pode existir nada no mundo. E outras árvores, né, como o carvalho, né, que aí me interessa muito pessoalmente, né, por ser de carvalho, né, tanto o carvalho como o cipreste, né, que também é mencionado aqui por Mandy Hall, né? Ou o pinheiro, né? E outras, né, são árvores de grande importância simbólica. E por que isso? Pois a divindade, o pai dos mistérios, frequentemente era adorado na forma ou de um carvalho ou de um pinheiro. O Deus Salvador, né, frequentemente o mártir do mundo, sobre a forma de uma árvore, é sempre assim descrito. Então, o eixo do mundo e da natureza divina na humanidade é aparece sobre a forma de uma árvore. As deusas ou o princípio feminino materno também às vezes é apontado como a árvore do cipreste. E o polo positivo da geração sobre a forma da inflorescência ou das flores que surgem dessas árvores, né? O tirso de Baco, uma longa varinha encimada por um cone de pinho ou um cacho de uvas interligadas com era ou folhas de uva videira, às vezes era tida também como o símbolo da virilidade solar, como simbolizado no cone das uvas, por exemplo. E nos mistérios frígios, Atis, o sol sempre presente, símbolo também do Salvador, morre sob os ramos da árvore do pinho, uma alusão ao globo solar no solstício de inverno, pelo menos no hemisfério norte. E por esse motivo, o pinho era então uma árvore sagrada e que era cultuada. Esta árvore também foi sagrada nos mistérios de Dionísio e Apolo. E hoje em dia, lamentavelmente, as pessoas só lembram dos pinheiros, né, ou das suas pinhas, quando chegam as famosas festas juninas, né, pelo menos. É um costume que ainda existe bastante aqui no Brasil. Nós ainda entramos, mesmo que subsidiariamente, em contato com esse simbolismo. E outra árvore, né, que é de um simbolismo muito importante, além dos pinheiros e das suas pinhas, que nós já mencionamos, é a árvore da acácia, né? A acácia, que é um dos símbolos mais gráficos do sol, devido exatamente a sua coloração das suas flores ser amarela. Então, existem inúmeras espécies de acácia, mas a maior parte delas tem exatamente flores amarelas, né? Então, entre os egípcios e também entre os judeus, a acácia, né, era tida dentro da mais alta estima religiosa. E entre os maçons modernos, os ramos de acácia, de cipreste, de cedro, né, ainda são considerados como emblemas significativos, né? Pois justamente junto ao túmulo do mestre Abif foi colocado um ramo de acácia para que fosse reconhecido o local onde ele foi enterrado. Então, essa planta é muito importante para a maçonaria. Mas muitas dessas plantas, como a acácia, como a oliveira, também usada no simbolismo maçônico, a sua importância se dá principalmente por serem árvores que se conectam com o simbolismo do sol, né? Pois não existe, obviamente, nada superior ao sol. Então as construções ou as edificações que eram feitas com a madeira dessa árvore sempre se dedicava ao sol, e também a acácia, com as suas flores amarelas, como exaltou a música, a famosa música de Luiz Gonzaga, A Acácia Amarela, ela tem vários simbolismos. A acácia é o símbolo do equinócio, a ressurreição anual da divindade, e também é uma planta que em algumas espécies ela é sensível e encolhe quando nós a tocamos, né? Principalmente em variedades que existem aqui no Brasil. E também representa a regeneração e a imortalidade. E é o emblema dos mistérios antigos e altamente reverenciados por ser um caminho iniciático, que é o caminho de retorno à própria divindade, né? Então a acácia e a acácia amarela, mais ainda pela própria cor das suas flores, nos evoca esse simbolismo profundo. E muitas outras plantas poderiam ser abordadas aqui no nosso programa, mas com certeza acho que já ficou muito claro, né, de que principalmente as árvores e as flores têm um simbolismo oculto muito importante. Agora, alguns frutos, né, também têm um simbolismo, como por exemplo frutas, né, e principalmente o suco da uva, né, que sempre foi usado nos mistérios egípcios. E nós vemos que a própria Eucaristia, que foi, por assim dizer, reformada ou reinstituída por Jesus Cristo, pois quando ele comungava com os seus discípulos, seus apóstolos, e eram todos judeus, então Jesus abençoou o pão, e que obviamente é outro fruto do trigo, e abençoou o vinho e ofereceu aos seus discípulos, dizendo que ali estava o seu corpo e ali estava o seu sangue, pois essas substâncias, principalmente o suco que vem das frutas, é o simbolismo da grande energia solar que passa pela natureza e sofre os processos de purificação. Então, assim como a acácia demonstra, né, a sua sensibilidade ao toque e é uma característica quase humana, né, as plantas e os frutos são todos representações do poder de Deus, e a luz do sol, ela entra dentro das plantas pelo milagre da fotossíntese, e quando nós podemos ingerir um alimento, na verdade o que nós estamos comendo é a energia solar que foi transformada pelo milagre, pelo mistério das plantas, numa molécula energética que contém a caloria e que nós vamos reverter em glicose e vamos queimar nos nossos músculos e assim continuar vivos. Mas a fonte dessa energia é a divindade, cujo símbolo mais externo é o círculo solar e a sua luz. Então, ouvintes, há muitas outras plantas aí com simbolismos, inclusive mais complexos, que nós não vamos abordar, mas remetemos a todos para que vocês façam a sua própria pesquisa. Há, obviamente, todo um arsenal de informações sobre a magia, sobre a teurgia, o uso das plantas, dos seus elementais, mas não é a função do nosso programa trazer exatamente toda essa informação. Nós só quisemos dar aqui para vocês exatamente uma introdução a todo esse tema, e agradecemos muitíssimo aí a paciência, a audiência daqueles que estão nos acompanhando nesse instante, quer seja ao vivo, quer seja nas gravações. Termina aqui mais um programa Lux Esotérico, ouvintes, mas convido a vocês para a nossa última vibração. Vamos, ouvintes, uma vez mais, volver a nossa atenção para o nosso eu interno, sentindo a vida que pulsa nos nossos corações. Fechemos os nossos olhos, sintamos o nosso batimento cardíaco e, com o poder da nossa mente, vamos sintonizar uma vez mais a luz que brilha no centro dos nossos corações. Façamos essa luz brilhar, ouvintes, se expandir por todo o nosso corpo, interpenetrar todos os nossos órgãos, envolver todo o nosso ser. Que essa luz purifique dentro e fora dos nossos corpos e principalmente ilumine o caminho da nossa evolução. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que o Espírito da Verdade esteja sempre presente quando nós invocarmos a nossa chispa interior. Agradecemos uma vez mais a audiência, o prestígio de vocês. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso. Estão todos convidados para a próxima edição do programa Lux Esotérica. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Esperamos reencontrá-los, ouvintes, e enviamos a todos o nosso virtual, mas é fraternal, caloroso abraço para toda a audiência do programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.